tô com as malas prontas. Vou recomeçar a minha vida, a apagar as mágoas do passado, esquecer o que você me fez. Vou tentar outra vez, amar não é pecado. Vai ser melhor assim, segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrepender. É quase encerrado, tudo foi errado e acaba aqui, o nosso amor chegou ao fim. Vou seguir o meu. Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrepender. É caso encerrado, tudo foi errado e acaba aqui, o nosso amor chegou ao fim.